Não é que eu deixei de te amar tão fácil assim. E sim, eu aprendi a gostar mais de mim. Você ligou, não atendi, não tava afim de ouvir. Fazia um tempo que eu não me sentia assim. Senti, descobri que ainda posso sentir a alegria de viver e mesmo só sorrir. Sofri, mesmo depois de tudo que eu sofri. E se realmente me quer bem, me deixa seguir. Então não me liga, que hoje vou sair com as amigas e por aquela roupa ousada que você implicava e acabava em briga. Cansei, o que eu tinha que chorar, chorei. O que eu tinha que te amar, te amei. Eu te amei, hoje eu me libertei. Hoje eu me libertei. Só eu, só eu, só eu, só eu. Quanto vale um sorriso pra quem sofreu? Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o que me cabe, vou guardar o que me valeu. Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o quanto vale um sorriso pra quem sofreu? Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o que me cabe, vou guardar o que me valeu. Engraçado como um simples toque me deixava louca. Embaçado só poder te imaginar sem roupa. Independentemente daquela nossa decisão, não vou deixar o meu destino assim na contramão. E pode apostar, cê vai me ver bem. Pode ir pra que no futuro um outro alguém vai saber fazer você feliz também. Te dá tudo aquilo que eu nunca dei. Então deixa que o tempo te diga o motivo do fim e tu sabe qual é. E sai no portão que eu vou passar pra pegar minhas coisas e meter o pé. Eu já passei tempo demais escutando desculpas, eu não boto fé. Por me deixar levar contigo, eu descobri. Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o quanto vale um sorriso pra quem sofreu. Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o que me cabe, vou guardar o que me valeu. Só eu, só eu, só eu, só eu. O quanto vale um sorriso pra quem sofreu. Só eu, só eu, só eu, só eu. Sei o que me cabe, vou guardar o que me vale. Eu sei que eu tô com outro e nem fazendo jogo, muito menos guardo rancor. Esse apego não é mais amor. Eu tô te vendo no retrovisor.